para que caia. Ela passa de mini saia. A lua cheia ilumina a cena. Eu não quero mais ouvir problema. Vem comigo aproveitar as coisas boas da vida. No meu ouvido barulho do mar, não tem coisa parecida. Vem nego, hoje cê é minha. Essa noite eu te pego sem entrar na linha. No quarto, na sala ou na cozinha. Eu nunca mais vou te deixar sozinha. Ela é a porta-bandeira da minha escola. Sei que maluco bola quando ela rebola. A comunidade segue a tradição. Pancadão de ouro levanta a mão na avenida, igual rainha lá desfila. Penta no baile, tem que entrar na fila. Do casa, comida e roupa lavada. Na rua é uma dama, na cama safada. Seu swing era o que eu queria. Número 1 da periferia. Pra assistir um malandro com samba no pé. Princesa do gueto, barão da ralé. Pois é. Faz uma cabeça largada na areia. Aqui na ilha, noite é de lua cheia. Ela tem o sangue latino que corre na veia. No dito popular é a chamada sereia. Faz uma cabeça largada na areia. Aqui na ilha, noite é de lua cheia. Ela tem o sangue latino que corre na veia. No dito popular é a chamada sereia. Saia, aproveitar as coisas boas que a vida te dá. O tempo passa, eu faço história só pra relembrar. Tô sempre pra todo mundo que entrar na dança. A gente faz a festa e nunca se cansa. Nossa herança é nossa lembrança. Então invista na criança se quiser mudança, nega. Vamos formar nossa família, fazer vários neném e morar na ilha. Seja em São Pedro ou em Jardim da Penha. Nas ruas dessa cidade eu já tenho a senha. Até a chave de acesso com entrada VIP. Maluco espalha que eu tô muito chique. Só porque eu sei aproveitar a vida. Valorizo a vitória e peço outra bebida. Às vezes eu fujo da marcação, mas você ganhou meu coração. Se for de pau, nosso barracão, não tem problema não. Esquece a solidão então. Sensacional. Sensacional. Chamada sereia.